pode me ouvir falar sem ter que me atacar. Larga meu celular, por favor. Você quis terminar, pediu tempo, agora quer cobrar. Isso não tem cabimento, mas no fundo você sabe que eu sou louco por você. Você sabe que minha vida é você. Você sabe que com elas foram apenas noites rasas de prazer. Cada boca que eu beijei, cada frase que eu falei, cada cama que eu deitei, enquanto a gente tava em guerra, eu procurei você em todas elas. Essa aí foi uma vez, o contato eu não salvei, nem o nome dela eu sei. Se é Letícia ou Isabela, só sei que eu procurei você em todas elas. Pode me ouvir falar sem ter que me atacar. Larga meu celular, por favor. Você quis terminar, pediu tempo e agora quer cobrar. Isso não tem cabimento, mas no fundo você sabe que eu sou louco por você. Você sabe que minha vida é você. Você sabe que com elas foram apenas noites rasas de prazer. Cada boca que eu beijei, cada frase que eu falei, cada cama que eu deitei, enquanto a gente tava em guerra, eu procurei você em todas elas. Essa aí foi uma vez, o contato eu não salvei, nem o nome dela. Só sei que eu procurei você em todas elas. Cada boca que eu beijei, cada frase que eu falei, cada cama que eu deitei, enquanto a gente tava em guerra, eu procurei você em todas elas. Essa aí foi uma vez, o contato eu não salvei, nem o nome dela eu sei. Se é Letícia ou Isabela, que eu procurei você em todas elas. Pode me ouvir falar, por favor.